Atenção amantes da música sertaneja. Vocês terão. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Alô, minha gente, por aqui nós estamos chegando com você em mais um Baú Sertanejo, terça-feira abençoada por Deus. Que bom estarmos juntos aqui na sua rádio de preferência, a sua rádio que você mais gosta de ouvir. Aqui na comunicação tem o seu amigão de sempre, o Elber de Andrade, e é muito bom te fazer companhia. Então, a partir de agora, para começar o nosso baú, tá pintando a nossa primeira de hoje, né? Rio Negro Solimões, lá de 1987, a música, essa canção aqui para você aumentar o volume. Tá? Escuta aí, modão de Rio Negro e Solimões. Depois tem Chico Rei e Paraná. Ufam das asas da imaginação. Ouse as margens do teu amor, e no delírio de uma paixão naveguei nas ondas do teu calor. Nas procelas dos meus desejos naufraguei a minha saudade, e no calor dos teus doces beijos suplantei o aqui da realidade. Amor, como é bom sonhar contigo. Amor, a solidão é o meu castigo. Quisera este bar, mas tua amiga imagem presente em minhas miragens faz-me um ser apaixonado. Do teu amor sou um caminheiro sem direção, e quando sonho sou um condor cruzando os ares na amplidão. Mas sou apenas derivada no infinito dos teus carinhos, pois a realidade me arrebata e assim me vejo aqui sozinho. Amiga, imagem presente em minhas miragens faz-me um ser apaixonado. Faz-me um ser apaixonado. Faz-me um ser apaixonado. Faz-me um ser apaixonado. Baô Sertaneja. Thank you. você. O seu beijo foi a chave do pecado que deu vida ao meu viver. Por nós dois eu fui fazendo tantos planos, só Deus sabe o que eu fiz por te querer. Feito nuvem que se perde no espaço, perdi você. Eu me apaixonei, te amei de corpo e alma assim. Usou e abusou, depois saiu de mim, deixando em seu lugar a solidão. Eu anulei o meu mundo pra viver o seu. Agora vem dizer que aquele amor morreu, que nunca fui o homem do seu coração. Você veio feito chuva no deserto, onde a terra tinha sede de beber. No meu corpo sua água cristalina germinou uma semente e fez crescer. Foi assim o nosso amor desabrochando, seus encantos me levando a você. O seu beijo foi a chave do pecado que deu vida ao meu viver. Por nós dois eu fui fazendo tantos planos, só Deus sabe o que eu fiz por te querer. Feito nuvem que se perde no espaço, perdi você. Eu me apaixonei, te amei de corpo e alma assim. Usou, abusou, depois saiu de mim, deixando em seu lugar a solidão. Eu anulei o meu mundo pra viver o seu. Agora vem dizer que aquele amor morreu, que nunca fui o homem do seu coração. Baú Sertaneja. Meu amor fugiu de mim, não sei onde ela está. Ela tem muitos parentes no estado do Paraná. Não sei se está em Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel ou Curitiba, talvez em Paranaguá. Quase louco de amor, fui procurar a menina. Passei por Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Fui a Cornélio Procópio, Bandeirantes e Londrina. De Rolândia e Arapongas fui parar em Tomazina. Revirei a Pucarana, Pirapói, Mandaguari, fui a Jandaia do Sul, Maria Alves, Sarandi. Segui pra Nova Esperança, fui a Paranavaí. Procurei naquelas bandas Terra Rica e Luanda, Uniflor e Floraí. Meu amor fugiu de mim, não sei onde ela está. Ela tem muitos parentes no estado do Paraná. Não sei se está em Londrina, Ponta Grossa ou Maringá, Cascavel ou Curitiba, talvez em Paranaguá. Segui pra Almuarama, Altonhaí Mourão, se a Norte Ubiratã, estive em Porecatu, Astorga e Jaguapitão, Faxinal, Jardim Alegre, fui até Ivaiporã. Mas nem tudo acontece conforme a gente deseja, nem sempre a felicidade é servida na bandeja. Ao chegar em Colorado, bendito louvado seja, fiquei sabendo que ela foi pra casa do tio dela, que mora em Sertaneja. Meu amor fugiu de mim, não sei onde ela está. Ela tem muitos parentes no estado do Paraná. Não sei se está em Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel ou Curitiba, talvez em Paranaguá. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Chapéu grande e bota do cano longo, logo após as montarias tem viola e tem fandango. Alô, alô, alô, mulher loira ou morena, eu não faço muita escolha, hoje a giripoca pia, o pau quebra, cai a folha. No brete tem touro bravo, no lombo peão valente, arquibancada lotada, pra todo lado tem gente. Na mesa da comissão tem um grande presidente, homem guiado por Deus, presidente do pé quente. Morena dos olhos verdes, cabelos preto e comprido, bem maior que o seu cabelo, é o chifre do seu marido. Desculpe se eu apelei, mas é que tive essa ideia. Só o verso dos locutores brincando com a plateia. Pra festa nada me estrova, por falta de roupa nova, passei o ferro na veia. Se ajeita no lombo, nunca caí do cavalo, mas no amor já levei tombo. Alô, alô, alô, morena, casa comigo, e você não passa fome. De dia se come a cobra, de noite a cobra te come. É hoje que o gato berra, é hoje que a vaca mia, já está cortando a agulha, o marido da cutia. É hoje que a terra treme, a casa balança e cai, casada larga o marido e a filha abandona o pai. Se despede da família, casamento agora sai. Se eu for você não fica, se eu fica você não vai. Já peguei onça no tapa, pisei descalço em arraia, mas por um bicho peludo com ferrão igual lacraia. Não me responsabilizo, quem me faz perder o juízo, mora embaixo da saia. Firme na roseta, não é entrega rapadura. Dele dali, dele espora, segura, peão, segura. Você e as melhores, Baú Sertanejo. Volta pra casa, meu amor. Volta correndo, por favor. Oh, sei. Tudo aqui tem seu jeito de ser. Tudo aqui tá com vontade de te ver. Até as flores do nosso jardim já não querem florescer pra mim. Tudo aqui ficou vazio depois do nosso fim. Os passarinhos cantam tristes no entardecer. Meu cachorro e eu fizemos uma dupla pra chamar por você. Volta pra casa, meu amor. Uou, uou, uou. Volta correndo, por favor. Uou, uou, uou. Volta pra casa, meu amor. Uou, uou, uou. Volta correndo, por favor. Uou, uou. Passarinhos cantam tristes no entardecer. Meu cachorro e eu fizemos uma dupla pra chamar por você. Volta pra casa, meu amor. Uou, uou, uou. Volta correndo, por favor. Uou, uou, uou. Volta pra casa, meu amor. Uou, uou, uou. Volta correndo, por favor. Uou, uou. Tudo aqui está sentindo a falta do seu calor. Todos sofrem, tudo sente. Volta pra gente, amor. Vamos lá, galera! Volta pra casa, meu amor. Volta correndo, por favor. Fechamos com Rio Negro e Solimões, volta pra gente. Derlei e Dorivan, clima de rodeio. Ainda Juliano César, meu amor fugiu de mim. Chico Rei Paraná, nunca fui, aliás, nunca fui o homem do seu coração. Ainda Rio Negro e Solimões também começou por aqui, abrindo o programa de hoje. Bom, breve intervalo, daqui a pouquinho tem Bruno e Marrone. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Está de volta aqui na sua rádio preferida. Esse é o nosso baú de terça-feira. Bruno Marrone chega pra cá e canta pra gente. Vão ver que te amo. Legal. Depois tem Luiz Cláudio. Vai ter que ser amor. As melhores músicas aqui no seu rádio. Solidão

Você foi bom atriz do nosso drama, me enganou até na cama, com suspiros de desejo. Pouco tempo de mais uma semana pra esquecer quem te ama e me trocar por um beijo. Você foi bom atriz do nosso drama, me enganou até na cama, com suspiros de desejo. Pouco tempo de mais uma semana pra esquecer quem te ama e me trocar por um beijo. Esse é o nosso baú de terça-feira, Matos e Matheus. Fatias de amor, ainda Zezé de Camargo mais Luciano, faz mais uma vez comigo, Luiz Cláudio, vai ter que ser amor, ainda Bruno e Marrone, bom ver que te amo, legal, hein? Daqui a pouquinho a gente volta, mais um bloco, segura aí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Terça-feira, esse é o nosso baú, recordando sucessos. Tem agora Bruno e Marrone, Essa Droga de Carinho. Depois tem João Victor e Rafael, Mato a Cobre, Mostra o Pau. Vai lá, deixa cair a moda. Te amar assim e não te ter, me entregar sem me envolver, não dá. Pois toda vez que a gente faz, depois do amor já não quer mais me encontrar. E gosta de viver assim, me usa depois pisa em mim, nem quer saber. Mas eu protesto esse amor, não quero mais viver a dor, tô fora. Pra mim não serve essa droga de carinho que você tem pra me oferecer. Que eu vou buscar alguém que depois do amor queira meus beijos todos receber. Pra mim não serve essa droga de carinho, que eu preciso disso e muito mais. Pois eu não sou amor de apenas uma noite, não me importa. Pois toda vez que a gente faz, depois o amor já não quer mais me encontrar. E gosta de viver assim, e usa depois pisa em mim, nem quer saber. Mas eu protesto esse amor, não quero mais viver a dor, tô fora. Apenas uma noite, não me encontra nunca mais.

controlar. Esse amor passou todos os limites. Eu tô precisando desabafar. Dê alguma coisa aí pra eu beber. Não se preocupe se eu chorar. Tô apaixonado, desesperado. Vou ficar maluco se ela não voltar. Dê alguma coisa aí pra eu beber. Não se preocupe se eu chorar. Tô apaixonado, desesperado. Vou ficar maluco se ela não voltar. Baú Sertaneja. Aqui é bem melhor. Mas o Choradó recordou comigo, o futuro é uma incerteza. Ainda nós conferimos juntos aqui, Rio Negro dos Alemães, volume, essa canção aqui, ó, volume sexto, né? Vida de Cão. Ainda João Paulo mais Daniel, Estou Apaixonado. E ainda o João Victor e Rafael, Mato a Cobra e Mostro o Pau. Ei, modão, hein? Recordamos também, Bruno Marrone, Essa Droga de Carinho. Daqui a pouco tem Gian Giovanni. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Sertanejo está de volta. Seguindo em frente na sua terça-feira com o nosso baú sertanejo. Agora tem Gian Giovanni, Quando a Outro, aliás, Quando Outro Dia Amanhecer. Depois tem César e Paulinho, Descaminhos. Quem inventou a tristeza não sabe o que é sofrer. Nunca sentiu solidão no silêncio do anoitecer. Jamais ganhou de presente uma inocente flor. Nunca teve um grande amor.

novamente na bebida, outra vez de cara cheia, complicando a própria vida, e circulei minhas veias. Novamente é madrugada e outra vez estou na rua, com a alma apaixonada, perdido pelas calçadas, somente por culpa sua. Pedir pra que eu te esqueça só aumenta meu castigo, tirar você da cabeça francamente não consigo. É como querer tirar do sol o seu calor depois de se apaixonar. Não é fácil superar as marcas de um amor. De tudo é o resumo, reconheço e assumo, porque fugir da verdade. Você, você. De tudo é a razão, amarrou meu coração, o esteio da saudade. Que eu te esqueça só aumenta meu castigo, tira você da cabeça francamente não consigo. É como querer tirar do sol o seu calor depois de se apaixonar. Não é fácil superar as marcas de um amor. Você, reconheço e assumo, porque fugir da verdade. Você, você. De tudo é a razão, amarrou meu coração, o esteio da saudade. Amarrou meu coração, o esteio da saudade. Negros Limões, lá de 96, de cara cheia, peruca de touro, Adalberto e Adriano, Descaminhos, ouvimos aí com César e Paulinho, ainda tivemos o Jean, mas o Giovanni, quando o outro dia amanhecer. Daqui a pouquinho, tô de volta, hein? Segura aí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua área. Zezé de Camargo e Luciano aqui no Baú. Pra você recordar os grandes sucessos, Coração da Contramão. Na sequência, vem a Thaíde e Alexandre, Acorda pra Sonhar. Ainda Mato Grosso e Matias, volume 11, a música Mais Louca Paixão. Casa, dei de cara comigo. Não achei teu sorriso, nem ao menos um toque de adeus. Te procurei no meu peito, eu estava sozinho. Faltou teu. Faltou o teu corpo no meu. Saí pela cidade louco de saudade, chuva forte de paixão. Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na

viola. As melhores. Baú Sertanejo. E as melhores. Baú Sertanejo. É por nada que eu te quero, é por tudo que me dás. Quero teu amor sincero, quero sempre te adorar. Eu quero teu amor, minha querida. Eu quero sempre, sempre te adorar. Não penses que são só palavras lindas que se dizem sem pensar. Te quero tanto que por toda a vida meu calor te queimará. Se alguma vez quiseres esquecer-me, não penses que tão fácil assim será. Te amei tanto, querida, que em teus lábios os meus beijos levarás. Te amei com tanto amor que em toda vida meu calor te queimará. Não pensemos coisas tristes neste momento feliz. Guarde só no pensamento o que meu amor te diz. Eu quero teu amor, minha querida. Eu quero sempre, sempre te adorar. Não penses que são só palavras lindas que se dizem sem pensar. Te quero tanto que por toda a vida Deus fez este mundo tão pequeno que outra vez vou te encontrar. Te amei com tanto amor que em toda vida meu calor te queimará. Eu quero teu amor, minha querida. Eu quero sempre, sempre te adorar. Você dizem sem pensar. Eu quero teu amor, minha querida. Eu quero sempre, sempre te adorar. Não penses que são só palavras lindas que você dizem sem pensar. Eu quero teu amor, minha querida. Eu quero sempre, sempre. A última de hoje, Chico Rei Paraná. Não são palavras lindas. João Bosco e Vinícius, Tô de Boa. Jade Jefferson, Flávio Olhe Deus. E ainda César e mais o Paulinho. Garçom, me ajude. Bem, pessoal, terminamos aqui o nosso programa. Terça-feira abençoada. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta com você. Forte abraço aqui do amigo Elbert Andrade. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.